Capítulo 13. Sherry Birkin se foi e Claire não conseguiu entrar no duto. Seja lá ou quem tinha gritado não apareceu. Ela devia estar se escondendo no duto por algum tempo. Havia embalagens abertas de doces e um velho lençol perto da abertura, atrás de três armaduras. Percebendo que Sherry não voltaria, Claire correu para a sala de Irons, esperando que ele pudesse dizer onde a tubulação dava, mas ele tinha sumido, junto com o corpo da filha do prefeito. Claire parou no escritório, sendo observada pelos olhos de vidro da mórbida decoração, e se sentiu incerta pela primeira vez desde que chegou na cidade. Desviar de cães e zumbis, encontrar Leon e evitar o chefe Irons foram tarefas inclusas na busca por Chris. Nos poucos momentos entre encontrar aquela garotinha e aquele estranho grito, suas prioridades mudaram dramaticamente. Havia uma criança nesse pesadelo, que acreditava estar sendo seguida por um monstro. Talvez seja. Se Reckon tem zumbis, por que não monstros? Droga. Por que não vampiros ou robôs assassinos? Ela queria achar Sherry, mas não sabia por onde começar. Ela queria seu irmão, mas não sabia onde estava. E ela começou a imaginar se ele sabia o que tinha acontecido na cidade. Na última vez que conversaram, ele evitou falar sobre a suspensão do Stars, insistindo que não era nada para se preocupar, que ele e os outros entraram em problemas políticos e tudo se resolveria. Ela estava acostumada com a proteção dele, mas pensando melhor, ele não parece evasivo demais. E o Stars estava investigando os assassinatos canibais, não seria difícil conectá-los com a atual... O que quer dizer? Que Chris descobriu algo ruim e estava mantendo o segredo? Ela não sabia, mas sabia que ele estava vivo, e que achar Sherry era mais importante no momento. Ruim como a situação estava, Claire tinha defesas. Ela tinha uma arma, pelo menos um pouco de maturidade emocional, e depois de 8 quilômetros diários estava em excelente forma. Mas Sherry não devia ter mais do que 12 anos. Parecia frágil em todos os sentidos, pela sujeira em seu cabelo loiro e desespero em seus olhos azuis. Sherry inspirou todos os sentidos protetores de Claire. Uma pesada vibração correu pelo teto, fazendo o lustre do escritório tremer. Claire olhou para cima reflexivamente, apontando a arma. Não havia nada e o som não se repetiu. Algo no telhado. Mas o que fez aquele barulho? Um elefante caindo do céu? Talvez fosse um monstro de Sherry. Claire não queria encontrá-lo, mas Sherry parecia estar certa de estar sendo seguida. Então achar o monstro para achar a garota. Não é o plano perfeito, mas é tudo o que tenho. Talvez seja Irons lá em cima. Ela não podia saber até verificar. Claire virou e abriu a porta para o corredor de fora, onde tinha apagado o fogo. A fumaça diminuiu apesar de ainda estar quente. Pelo menos nisso ela foi bem sucedida. Claire saiu do corredor, virando os olhos para o que sobrou do piloto quando... Crack! E ela congelou, ouvindo um massivo despedaçamento de madeira seguido por poderosos passos de alguém enorme andando pelo corredor, depois da curva. Deve pesar uma tonelada, e Jesus, diga-me que não foi uma porta sendo destruída. Claire olhou para o corredor do escritório, seus instintos dizendo para correr, seu cérebro dizendo que não tinha saída, seu corpo paralisado entre os dois. Quando o maior homem que já viu apareceu, escurecido pela fina fumaça do corredor. Ele vestia um longo sobretudo verde exército, que só aumentava seu tamanho, tão alto quanto um jogador de basquete, bem mais alto, e com uma cabeça proporcional. Um grande cinto de utilidade estava preso em sua cintura, e apesar de não ver armas, ela pôde sentir a violência radiando dele em ondas invisíveis. Ela só conseguia ver a palidez no rosto dele, a cabeça careca, e de repente... Claire estava certa de que ele era um monstro, um assassino usando luvas pretas, cada uma do tamanho de um crânio humano. Atire nele! Atire! Claire mirou, mas hesitou, com medo de estar cometendo um terrível erro, até que ele deu um passo na direção dela, ouvindo os cracks na madeira causados por seus pés de Frankenstein. E ela viu os olhos negros, negros e corados com vermelho. Vazios, mas não cegos. O olhar dele achou o dela. E ele ergueu o punho à ameaça iminente. Atire, atire, atire! Ela apertou o gatilho, uma, duas vezes, e viu o impacto, Um pedaço de tecido rasgou bem abaixo da sua clavícula, o segundo tiro cortando um lado do pescoço. E ele deu outro passo, nenhuma expressão em seu rosto, o punho ainda erguido, procurando o alvo, querendo esmagar. O escuro e esfumaçado buraco no pescoço não sangrava. Droga! Numa onda de adrenalina, Claire apontou o revólver para o coração da criatura e atirou repetidamente, o gigante dando outro passo, cruzando o fogo sem acovardar-se, e Claire perdeu a linha dos tiros, incapaz de acreditar que ele ainda se movia, a menos de 3 metros com as balas acertando seu peito. E a arma clicou vazia na mesma hora que o monstro balançou de um lado para o outro, como um prédio no vento. Sem tirar os olhos dele, Claire pegou outro clipe no colete e carregou a sua arma, sua mente tentando desesperadamente dar um nome à coisa. Exterminador, o monstro de Frankenstein, Dr. Mal, Mr. X. De qualquer modo, as balas finalmente fizeram efeito. Silenciosamente, ele inclinou para a direita, caindo contra a parede chamuscada e permanecendo lá, sem tremer nem se mexer. Estranho, isso é tudo. Está morto. Derrubado por seu próprio peso. Claire não se aproximou, ainda mirando no gigante. Foi ele que gritou? Ela não achava. Morto, não importa. Claire cochichou. Precisava pensar no que ele significava. Ele não era um zumbi qualquer, mas o que então? Ela esvaziou um clipe inteiro. Será que alguém por perto ouviu? Ela deveria ficar onde estava? A criatura que começou a chamar de Mr. X não estava respirando, seu corpo imóvel, seu rosto bem perto da morte. Claire mordeu o lábio inferior, olhando para a ainda impossível criatura, quando ele abriu os olhos negros e brilhantes. Sem muita força, Mr. X levantou-se, bloqueando o corredor, suas mãos erguendo-se de novo, e com um forte impulso, ele cortou o ar com a mão, seus longos braços bem na frente dela, enquanto recuava. O movimento foi suficiente para cravar o punho na parede, prendendo-o. Poderia ter sido eu. Voltar para o escritório a deixaria cercada. Sem pensar mais, Claire correu, passando por Mr. X, seu braço direito esfregando no pesado casaco dele, seu coração pulando uma batida quando o material a tocou. Ela correu, virou à esquerda e desceu o corredor, tentando não ouvir Mr. X, libertando a mão. Jesus, o que é aquela coisa? Ela voltou para a sala de espera, batendo a porta enquanto corria. Claire não pensava em outra coisa senão correr mais rápido. Ben Bertolucci estava na última cela, deitado na cama de metal pendurada na parede, roncando levemente. Mantendo suas expressões cuidadosamente neutras, Ada deixou Leon acordá-lo. Ela não queria parecer ansiosa, mas se havia algo que sabia sobre os homens, era que eles são mais fáceis de lidar quando pensam estar no controle. Ada olhou para Leon com a paciência que não sentia. Eles tinham passado por um corredor vazio e um canil antes de achá-lo. Apesar do frio e úmido ar cheirando sangue e podridão, eles não viram nenhum corpo. O que era estranho, já que Ada sabia o que tinha acontecido na garagem. Ela pensou em perguntar a Leon o que tinha acontecido, mas decidiu que, quanto menos falar, melhor. Ele não devia se acostumar com a presença dela. Ela chegou a ver a tampa do bueiro no canil, enferrujando num canto escuro, e agradecida por ver um pé de cabra ali perto. Com Bertolucci dormindo ali, Ada sentiu que as coisas finalmente começaram a dar certo. Deixe-me adivinhar. Leon disse bem alto, batendo a arma nas barras de metal. Você deve ser Bertolucci, certo? Levante-se agora. Bertolucci suspirou e sentou-se devagar, esfregando a mão no queixo. Ada que sorria. Ele estava mal. Roupa amarrotada, rabo de cavalo desarrumado. Ainda de gravata. O coitado deve achar que isso faz parecer um repórter. O que você quer? Eu estava tentando dormir aqui. Ele parecia nervoso. E de novo Ada teve que conter um sorriso. Leon olhou para Ada, parecendo incerto. É ele? Ela acenou, percebendo que Leon considerava um prisioneiro. A conversa esclareceria tudo, mas ela não queria que Leon ouvisse demais. Ada precisa escolher bem as palavras. Ben, você disse aos oficiais da cidade que sabia o que estava acontecendo aqui, não foi? O que você disse a eles? Bertolucci levantou e a encarou. Quem diabos é você? Fingindo que não ouviu, Ada aumentou o desespero, mas só um pouco. Ela não devia parecer uma coitada. Poderia contrariar o fato de ter sobrevivido todo esse tempo. Eu estou tentando achar um amigo meu, John Hall. Ele trabalhava para uma divisão da Umbrella em Chicago, mas desapareceu alguns meses atrás. E eu ouvi que ele está aqui, nesta cidade. Ela parou vendo a expressão do repórter. Ele sabia de algo, sem dúvida, mas ela não achava que ele fosse desistir. Eu não sei de nada, ele disse irritado. E mesmo se eu soubesse, por que eu deveria dizer? Original. Se o policial não estivesse aqui, eu só daria um tiro no repórter. Na verdade, ela não atiraria. Ada não estava lá para diversão. Ela podia usar um de seus métodos mais persuasivos. Se seu charme feminino não funcionar, uma bala no joelho ajudaria. Infelizmente, ela não podia fazer nada com Leo por perto. Ela não tinha planejado esse encontro. O policial não estava feliz com as respostas de Ben. Tá bom, podemos deixá-lo aí, Leon disse, falando com Ada, mas olhando bem irritado para Ben. Bertolucci sorriu, tirando o anel redondo com a chave da cela. Ada não se surpreendeu e Leon ficou mais irritado. Por mim, tudo bem, Bertolucci disse. Eu não quero sair daqui mesmo. É o lugar mais seguro do prédio. Tem mais do que zumbis por aí. Acredita em mim. Pelo jeito que falou, Ada pensou em ter mesmo que matá-lo. As instruções de Trent foram claras. Se o repórter souber de alguma coisa sobre o trabalho de Birkin no G-Virus, ele deve ser eliminado. Porque, exatamente, ela não estava certa. Mas esta é a missão. Se ela pudesse ficar um momento a sós com ele, conseguiria descobrir o quanto ele sabe. Mas como? Ela não queria matar Leon. Como regra, ela não mata inocentes. Além disso, ela gostava de policiais. Um violento e inumano grito furou o silêncio. Ada girou o braço, mirando no portão que dava para o corredor. E estava no subsolo. O que foi aquilo? Leon disse. Ada esperava que ele soubesse a resposta. O eco do furioso grito não se comparava a nada que ela já tinha ouvido. Mesmo sabendo o que a Umbrella fazia, isso não era esperado. Como eu disse, eu não saio daqui. Bertolucci disse. Agora, vá embora antes que o tragam direto para mim. Covarde chorão. Olha, eu posso ser o único policial vivo nesse prédio. Leon disse. A combinação de medo e força em sua voz fez Ada olhar para ele. O olhar do policial estava fixado em Bertolucci, seus olhos azuis agudos e firmes. E se você quiser viver, terá que vir conosco. Esqueça. Ben disse. Eu vou ficar aqui até a cavalaria chegar. E se forem espertos, farão a mesma coisa. Leon balançou a cabeça. E se eles demorarem dias para vir, é melhor acharmos um jeito de sair de Rackham. E você escutou aquele grito? Você quer ser visitado pelo que fez aquilo? Ela se impressionou. Alguma criatura da Umbrella por aí iam tentando salvar um repórter inútil. Eu vou correr o risco, disse Bertolucci. E boa sorte para fugir. Vocês vão precisar. O repórter foi até as barras, olhando entre elas, passando a mão no cabelo. Olha, disse suavemente. Tem um canil lá atrás. Com um poço no chão, vocês podem chegar ao esgoto por lá. Deve ser o caminho mais apto para fora da cidade. Ada suspirou intensamente. Ótimo. Revelou sua passagem secreta para o laboratório. Se ela correr de linho agora, vai levar uns 5 minutos para ele alcançá-la. Você pode matá-lo se necessário. Ou Você o faz se perder nos esgotos e volta para Bertolucci. Como repórter, ela não queria ver a coisa que gritou, sendo que ele não vai fugir, enganar o policial é a melhor saída. O que eu não faço para evitar derramamento de sangue? Certo, eu vou verificar, ela disse, e sem esperar a resposta de Leon, virou e correu. Eida! Eida, espere! Ela o ignorou, passando pelas celas e voltando para o corredor, aliviada por ainda estar vazio. Tudo poderia ser mais fácil se ela tivesse matado os dois, mas a situação é diferente. Ela estava cansada de tantas mortes, e cansada do que a Umbrella fez. Ela não vai matar um policial, exceto se precisar. E se ela precisar, será pela vida de um inocente ou pela finalização da missão? Essa pergunta a disse mais sobre sua consciência do que queria admitir. Ela chegou na porta do canil, respirando fundo e apagando qualquer emoção de sua mente, e Ada entrou para esperar Leon S. Kennedy. Capítulo 14. Tão bonita. Mesmo morta, Beverly Harris era radiante. Irons não podia esperar que ela acordasse enquanto olhava. Ele a colocou cuidadosamente no gabinete de pedra debaixo da pia e trancou, prometendo que a tiraria dali assim que tiver mais tempo. Ela se tornará o animal mais delicado que já transformou, posando eternamente perfeita assim que prepará-la do modo certo, um sonho se realizando. Se eu tiver tempo. Se houver tempo restando. Ele sabia que estava sentindo pena de si mesmo de novo. Não tinha ninguém para dividir a magnitude de tudo o que já sofreu. Ele se sentiu horrível, triste, bravo e sozinho, mas também sentiu que tudo ficou claro. Agora ele sabia por que estava sendo perseguido. Umbrella, uma conspiração para me destruir todo esse tempo. Iron sentou na manchada mesa de seu santuário, seu especial e particular lugar, pensando em quanto tempo levará para a jovem mulher aparecer. A do corpo atlético que não disse seu nome. De certo modo, ela foi responsável por sua descoberta. Ela o achará, claro. Era uma espiã da Umbrella, a companhia que o tem observado por um tempo. Eles deviam ter uma lista de todos os seus pertences, relatórios psicológicos e até cópias de suas contas bancárias. Tudo fazia sentido, agora que tinha tempo para pensar. Ele era o homem mais poderoso em Recon, e a Umbrella designou sua queda. Irons olhou para seus tesouros, as ferramentas e troféus que estavam nas estantes, à sua frente, e não sentiu o prazer que costumava inspirá-lo. Os ossos polidos eram só algo para olhar enquanto sua mente trabalhava, absorvida com a traição da Umbrella. Anos atrás, quando ele passou a receber dinheiro da companhia para ficar cego sobre seus feitos, as coisas eram diferentes. Aí era só uma questão de política, achar uma boa posição na poderosa estrutura que controlava Recon. E tudo funcionou bem por um longo tempo. Sua carreira prosseguiu como previsto, ganhou o respeito dos oficiais e cidadãos, e na maior parte, seus investimentos valeram a pena. A vida estava sendo boa. Depois apareceu Birkin, William Birkin e sua neurótica esposa, e a filha. Depois do que aconteceu na mansão de Spencer, ele quase se convenceu de que o Stars foi o responsável, mas agora ele percebe que foi mesmo Birkin. Um ano antes da bola começar a rolar, a destruição da mansão só adiantou as coisas. A Umbrella deve ter começado a monitorá-lo desde que conheceu Birkin. Primeiro só observavam, instalando câmeras e microfones ocultos. Os espiões viriam depois. Os Birkin vieram para Recon, tal que William pudesse se dedicar ao desenvolvimento de uma versão superior ao T-Virus, baseado na pesquisa do laboratório da mansão. Por mais que William fosse esquisito e desagradável, Irons gostava dele, desde o começo. William era o menino gênio da Umbrella, e como Irons, não reclamava de seu cargo. Birkin era humilde, só interessado em desempenhar seu papel. Ambos eram muito ocupados para manter uma amizade, mas havia respeito entre os dois. Às vezes, Irons percebia que William observava. E o meu erro foi deixar o meu respeito por ele nublar meus instintos. Não me deixar perceber que ele estava sendo observado desde o começo. A perda do laboratório da mansão fez passar algumas ondas pela hierarquia da Umbrella, E alguns dias depois da explosão, Annette Birkin foi até ele com uma mensagem do marido. Uma mensagem e um favor. Birkin estava preocupado. A Umbrella iria exigir o D-Virus antes de ser terminado. Ele não estava satisfeito com a aplicação de seu último trabalho. Parece que a Umbrella não deixou aperfeiçoar o processo de aplicação. A Irons não se lembra direito. E com a Umbrella tentando recuperar as perdas financeiras da mansão, Birkin ficou com medo de que eles comprometessem a integridade do não testado vírus. Através de Annette, William pediu ajuda e ofereceu um pequeno incentivo extra. Por 100 mil, Irons teria que ajudar a manter o D-Virus encoberto. Resumindo, tomar cuidado com os espiões da Umbrella e ficar de olho nos sobreviventes do STARS. Dinheiro fácil, exceto por ser uma armadilha da Umbrella. Irons foi direto para ela, e foi quando a companhia começou a conspirar contra ele, usando as informações que conseguiram selar seu destino. Como tudo aconteceu tão rápido, o STARS desapareceu, depois Birkin, e antes de entender a situação, os ataques já começaram. Irons desceu da mesa e caminhou por ela, vagarosamente tocando os cortes na madeira. Havia uma história em cada marca, a memória de um feito, e de novo, não lhe dava um prazer. A fria e calma atmosfera de seu santuário sempre o consolou, onde praticava seus hobbies, onde ele podia ser ele mesmo. E agora não é mais seu. Nada era. A Umbrella tirou tudo dele, tal como a cidade. Será que soltaram um vírus para pegá-lo? Para roubar seu poder? E depois mandaram aquela garota de roupa provocante para ele se divertir? Por que ela era atraente? Eles conheciam suas fraquezas. E em breve ela voltará, talvez bancando a perdida, tentando me seduzir com o seu indefeso comportamento. Uma assassina da Umbrella. Uma espiã exploradora. Tudo o que ela é. Provavelmente rindo de mim por trás daquele rosto bonito. Talvez a contaminação foi um acidente. Da última vez que se viram, William estava instável, paranoico e exausto. E acidentes acontecem na melhor das circunstâncias. O resto era fato. Não tinha outra explicação para o quanto arruinado Irons estava. Aquela garota estava vindo pegá-lo. Ela era da Umbrella e foi enviada para matá-lo. E não pararia aí. Oh, não. Ela vai achar Beverly e sujá-la de algum modo. Só para ter certeza de que nada de Irons sobrará. Irons olhou em volta da pequena e suave iluminada sala que um dia foi sua, olhando orgulhosamente para as bem usadas ferramentas e móveis. O doce e familiar cheiro de desinfetante emanando das irregularidades. Irregulares paredes de pedra. Meu santuário. Meu. Ele pegou o revólver que estava em sua especial mesa de corte. A VP-70. Ainda era sua. E sentiu um pequeno sorriso nos lábios. Sua vida estava acabada. Tudo começou com Birkin e vai terminar aqui, pelas suas próprias mãos. Mas não agora. A garota vai voltar, e ele vai matá-la antes de dizer adeus para Beverly, antes de admitir sua derrota com um tiro. Mas ele a fará sentir seu sofrimento antes. Por cada tortura que ele sofreu, a garota iria pagar, a conta descontada em cada osso o mais dolorosamente possível. Ele iria morrer. Mas não sozinho. Não sem ouvir a garota gritar de agonia, criando a voz para a morte de seus sonhos, uma voz tão verdadeira que o eco atingiria o coração dos executivos da companhia que o traiu. A sala do Stars estava vazia, desarrumada, fria e empoeirada. Mas Claire não queria sair. Depois de seu aterrorizante voo pelos corredores do segundo andar, achar o lugar de trabalho de seu irmão a deixou aliviada. Mr. X não a seguiu. E mesmo querendo achar Sherry e Leon, ficou com medo de voltar para o corredor, e hesitante em deixar o único lugar que se parecia com Chris. Onde está meu irmão? E o que eu vou fazer? Zumbis, fogo, morte, seu estranho chefe e a garota perdida. E quando as coisas não podiam ficar piores, eu dou de cara com a coisa que não quer morrer, o monstro dos monstros. Como eu saio dessa? Ela sentou na mesa de Chris, olhando as fotos preto e brancas que achou no fundo da gaveta. As quatro eram deles dois, sorrindo e posando na semana que passaram em Nova York no Natal passado. Primeiro ela quis chorar, mas os dois sorrindo a fizeram se sentir melhor. Mais calma, mais forte. Ela o amava, e onde quer que ele esteja, a amará de volta. E se ambos sobreviveram à perda dos pais, reconstruíram suas vidas e dividiram um bolo de Natal por não ter um lar para ir, então eles podiam enfrentar tudo. Claire podia. Pode, vai. Eu vou achar Sherry, Leon e, se Deus quiser, meu irmão. E nós vamos sair de Wrecon. A verdade era, ela não tinha outra escolha, mas ela precisa aceitar a falta de opções antes de agir. Uma vez ela ouviu que bravura não era a ausência do medo, era aceitar o medo e fazer o que for necessário. Claire respirou fundo, colocou as fotos no colete e levantou da cadeira. Ela não sabe para onde Mr. X foi. E ele não parece ser alguém que fica esperando. Ela vai voltar para a sala de Irons e ver se Sherry voltou. Ou Irons. Se X ainda estiver lá, ela pode correr. Além disso, eu devia vasculhar a sala e tentar achar algo sobre o Stars. De pé, ela olhou em volta, desejando ter achado mais informações. Tudo o que achou de útil foi uma mochila engraçada na mesa de trás. Segundo o cartão vencido da biblioteca, a mesa era de Jill Valentine. Claire nunca a conheceu, mas Chris já falou dela algumas vezes. Disse que era boa com armas. Pena que não deixou uma para trás. Eles devem ter deixado para trás tudo o que não era importante depois da suspensão, apesar de ainda haverem muitos itens pessoais lá. Porta-retratos, copos de café e o de costume. Ela olhou para a mesa de Barry. Havia uma arma de montar, quase terminada. Barry Burton era um dos amigos mais próximos de Chris. Um grande e amigável homem, maluco por armas. Claire esperou que onde quer que Chris esteja, Barry esteja cuidando dele. Com o lança-chamas. Falando nisso, ela precisava achar outra arma, ou mais munição. Ela só tinha 13 balas restando, um clipe inteiro. Talvez ela deva checar alguns corpos na volta para a Asa Leste. Mesmo correndo apavorada, ela percebeu que alguns deles eram policiais, e seu revólver era um equipamento do RPD. Claire não gostou da ideia de ter que tocar cadáveres, mas ficar sem bala era pior. Principalmente com Mr. X ainda por aí. Claire voltou para a porta e abriu, organizando seus pensamentos enquanto voltava para o escuro corredor. Deixar o escritório a fez apagar a ainda vívida imagem de Mr. X, sentindo-se vulnerável de repente. Ela foi para a direita e começou a voltar para a biblioteca, decidindo que não pensará mais no gigante, exceto se precisar. Não insistiria na memória daqueles olhos vazios, ou do modo que ergueu o punho, como se fosse destruir tudo em seu caminho. Então, apague tudo isso. Pense em Sherry, em como achar munição, ou como lidar com Irons, caso ache. Pense em ficar viva. Bem à frente, o corredor virava à esquerda e Claire tentou ignorar a tarefa seguinte. Se não lhe falha a memória, tinha um policial morto perto da curva. Como se eu não soubesse pelo cheiro. E ela tinha que vasculhá-lo. Ele não parecia tão nojento. Claire fez a curva e congelou olhando. Seu estômago deu um nó, dizendo-a que estava em perigo antes mesmo de seus sentidos. O corpo que ela tinha pulado a caminho do escritório do Stars tinha virado uma enrolada e sangrenta massa de carne, ossos quebrados e uniforme rasgado. A cabeça se foi, apesar de não saber se foi arrancada ou se estava dissolvida na polpa. Parece que alguém martelou o corpo depois que passou por ele. Mas como? Eu não ouvi nada. Algo se mexeu. Uma suave sombra sobre os restos a alguns metros dela. E na mesma hora, Claire ouviu um áspero som, respirando. E ela olhou para cima, ainda incerta sobre o que via ou ouvia. A respiração e o tique das garras na madeira, grossas e curvas, as garras de uma criatura que não podia existir. Grande, do tamanho de um homem adulto, mas a semelhança terminava aí. Era tão impossível que só ouvia por partes, sua mente forçando para juntá-las. A inflamada e avermelhada carne da criatura pelada, seus longos membros que aderiam no teto. A inchada massa cinzenta do cérebro parcialmente exposto. Uma coroa cicatrizada onde os olhos deveriam estar. Não estou vendo isso. A cabeça da criatura rolou para o lado, sua grande boca abrindo, um longo fio de baba caindo e acertando o que tinha sobrado do policial. Ele estendeu a língua, lisa e rosa, a superfície brilhando enquanto deslizava para fora. E para fora. E para fora. A comprida língua ia de um lado para o outro, tão longa que tocou os restos do policial. Ainda congelada, Claire olhava desacreditada enquanto a língua era recolhida, deixando pingar sangue. O processo inteiro só levou um segundo, mas o tempo começou a passar. O coração de Claire batia tão forte que tudo mais estava em câmera lenta, até quando a criatura pulou no chão de madeira, seu corpo girando no ar e aterrissando, agachado em cima do corpo mutilado. A criatura abriu a boca de novo e gritou, e Claire finalmente conseguiu se mexer, apontando e atirando. O trovão das balas ecoaram pelo corredor. Bum, bum, bum. E ainda gritando, a criatura caiu de costas, seus braços batendo. As pernas chutaram pedaços de carne do cadáver no chão. Claire viu um pedaço de pele, ainda com uma orelha grudada, voar pelo corredor e bater na parede, deslizando até o chão. E a criatura se desvirou, partindo em um arremesso. Ele engatinhou até ela, rápido como um raio, agarrando o chão com suas garras e uivando. Claire atirou de novo, não ciente de que também estava gritando enquanto três balas acertaram a coisa, atravessando a cinza massa que saía de seu crânio. Ela ia morrer. Estará nela em menos de um segundo. As garras estavam a centímetros de suas pernas. E tão subitamente quanto o ataque foi, estava acabado. Cada parte do robusto corpo tremeu, balançou enquanto um líquido claro gotejava de sua cabeça, as grossas garras batendo no chão de madeira ritmidamente. Ritmadamente. Com o último choro, a criatura morreu. Não houve erro desta vez. Ela acertou o cérebro. Não vai se levantar. Ela olhou para o monstro, sua mente procurando por algo parecido, algum animal. Mas ela desistiu, percebendo que era uma causa perdida. Não era uma criatura natural, e por mais que parecesse, ela finalmente sentiu o cheiro. O odor não era tão picante quanto o dos zumbis. Era um amargo e oleoso cheiro, mais químico do que animal. Podia cheirar a como bolachas de chocolate. Quem se importa? Reckon City ganhou monstros. É hora de parar de ficar tão surpresa ao ver um deles. Por mais que quisesse se sentir brava e determinada, pensou seriamente em voltar para o escritório do Stars e trancar a porta. Poderia se esconder e esperar ajuda. Poderia estar a salvo. Decida. Faça algo. De um jeito ou de outro. Pare de hesitar e choramingar. Porque não é só você. Estará Sherry a salvo? Você quer viver às custas da vida dela? Claire deu um cuidadoso passo sobre a criatura e agachou perto do que sobrou do policial, usando a ponta da arma para virar um pedaço do uniforme. Ela respirou bile enquanto vasculhava os restos, tentando não imaginar quem o policial foi ou como morreu. Nada. E agora ela só tem 7 balas. Mas ela rejeitou o pânico, deixando a decepção abastecer sua determinação. Se ela examinou um monte de carne, poderia examinar outro. Com o último olhar para a criatura, Claire levantou e andou rápido para o fim do corredor, decidida. Sem se esconder e sem correr do medo. Pelo menos ela pôde levar algum monstro consigo, aumentando as chances de Sherry sobreviver. Seria melhor morrer tentando do que não tentar. Ela não vai hesitar novamente. Capítulo 15. Leon encontrou Ada no canil, fazendo força. Capítulo 15. Leon encontrou Ada no canil, fazendo força para erguer a enferrujada tampa do poço que tinha sido mencionada pelo repórter. Ela tinha achado um pé de cabra e o colocou sob a tampa. Seu bem definido bíceps brilhava com o suor enquanto puxava a tampa. Ela conseguiu erguer a tampa 1 centímetro, mas deixou cair assim que ele apareceu, o som metálico bem alto no vazio lugar. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, ela soltou a barra no chão de cimento e olhou para cima, dando um meio sorriso, esfregando as mãos sujas. Ainda bem que está aqui. Não acho que sou forte o bastante para conseguir sozinha. Ele não tinha certeza antes, mas aquele indefeso sorrisinho apertou o nó. Ela estava enganando ele, ou tentando. Ele conheceu Ada há 20 minutos e nunca achou que ela fosse indefesa para nada. Parece estar indo bem, ele disse, guardando a arma e sem se mexer para ajudar. Ele cruzou os braços, franzindo. Não estava bravo, só curioso. Qual é a pressa? Pensei que você quisesse falar com o repórter. Sobre John, seu amigo da Umbrella? As expressões dela ficaram frias e duras, mas não de um modo ruim. Ela foi bem cuidadosa para evitar as perguntas de Lee, mas dessa vez a senhorita Wong terá que explicar algumas coisas. Ada se levantou e o olhou. Você ouviu? Ele não ia contar nada para nós. E perigoso como esse lugar é, eu não quero ficar por aí. A voz dela suavizou. E eu nem sei se John está em Recon, mas eu sei que não está aqui. E eu quero sair da delegacia antes que seja completamente dominada. Parecia bom, mas por algum motivo ele sentia que Ada estava escondendo algo. Por alguns segundos ele fez força para achar o modo correto de fazê-la se abrir. Depois deixou de lado. Sob as circunstâncias, agrados ficaram suspensos. O que está acontecendo, Ada? Você sabe de algo e não quer me contar? Ela olhou para ele de novo, e de novo. Ele acha que a surpreendeu. Mas o olhar dela estava mais ilegível do que nunca. Eu só quero sair daqui, ela disse, e a sinceridade na sua voz era inegável. Ele podia não acreditar em nada do que ela disse, mas nisso ele tinha que acreditar. Queria que fosse fácil assim. Mas tem a Claire, Ben, nosso amigo idiota, e só Deus sabe lá quantos outros. Leon balançou a cabeça. Eu não posso ir. Como eu disse, eu posso ser o único policial restando. Se ainda houver sobreviventes, eu preciso tentar ajudá-los. E eu acho melhor você vir comigo. Ada deu outro sorrisinho. Eu aprecio sua preocupação, Leon, mas eu posso cuidar de mim mesma. Ele não duvidava, mas também não queria vê-la testar suas habilidades. Ele também não foi bem testado, mas foi treinado para lidar com situações críticas. Era seu trabalho. E seja honesto comigo mesmo. Você perdeu Claire. Não pode ajudar Branagh. E Ben não quis saber de sua proteção. Você não quer falhar com Ada. E você não quer ficar sozinho. Ada parecia saber o que ele pensava. Antes que ele pudesse falar algo convincente, ela se aproximou e tocou o braço de Leon, o humor sumindo de seus olhos. Eu sei que precisa fazer sua parte aqui. Nós temos que sair de Recon, tentar sair e pedir ajuda. E os esgotos devem ser a melhor chance que temos. O toque o surpreendeu e mandou um tremor para sua barriga, deixando-o confuso e incerto. Ele tentou esconder a sensação, mas só um pouco. Ada continuou, franzindo pensativamente. Que tal isso? Me ajude com a tampa e vemos o que tem lá embaixo. Se for perigoso, eu volto com você. Mas se estiver ruim, bom, nós conversamos sobre isso depois. Ele queria protestar, mas a verdade era, ele não podia obrigá-la a fazer algo que não queria. E ele queria muito que ela não pensasse que ele era do tipo machão, que ele estava aberto a um compromisso. E o nome John te lembra algo? Pare de pensar em seus hormônios. Sentindo-se estranho ao pensar nisso, com ela ainda o tocando, Leon se afastou, acenando ligeiramente. Juntos eles se agacharam perto da tampa. Leon pegou o pé de cabra e encaixou na tampa. Assim que ele a levantava, ele empurrou a barra. Com um alto rangido metálico, a tampa abriu, e ambos se afastaram por causa do cheiro que saiu do buraco. Um sufocante cheiro de sangue, vômito e urina. Eca, o que é isso? Leon tossiu. Ada sentou nos calcanhares, tampando a boca com a mão. Os corpos da garagem devem ter sido jogados aqui. Antes que ele pudesse perguntar do que ela estava falando, um grito de puro terror ecoou pelo subsolo, filtrado pela porta fechada. O grito continuou e continuou. Um homem, o aterrorizado grito mudando para um berro de dor. O repórter. Leon travou seu olhar com o da Ada. Viu a mesma percepção nela. E já estavam correndo, empunhando armas e cruzando a porta antes dos ecos morrerem. Eu deixei. Eu não devia. Eles correram para a área das celas, a culpa fazendo Leon correr o mais rápido que podia. Alguém ou algo achou Bertolucci. Sherry parou no escritório de Irons, esfregando seu colar da sorte e rezando para que Claire voltasse. Ela engatinhou por vários túneis empoeirados para se livrar do monstro e mantê-lo longe de Claire, e tinha certeza de que funcionou. Ela não o ouviu de novo e voltou só para descobrir que Claire tinha partido. Se o monstro tivesse achado, estaria morta e partido ao meio. Mas ela não está aqui. Ninguém está. Sherry sentou na ponta da mesa, no meio da sala, pensando no que faria. Ela tinha se acostumado com a solidão, mas Claire mudou tudo. Queria vê-la de novo. Queria estar com outras pessoas. Queria tanto os pais que começou a doer. Até Sr. Irons seria bom, apesar de Sherry não gostar dele. Ela só ouviu algumas vezes e ele era estranho, orgulhoso e falso. E seu escritório era pavoroso. Mesmo assim, ela ficaria grata com a presença dele, só para não ficar sozinha. Passos. No corredor fora da sala. Sherry levantou e correu para a porta aberta que ia para a sala das armaduras, esperando que fosse Claire e pronta para correr se não fosse. Ela se escondeu atrás da porta e prendeu a respiração, olhando para o tigre empalhado e rezando. A porta externa abriu e fechou. Abafados e vagarosos passos no carpete, e Sherry tentou correr, ao mesmo tempo criando coragem para dar uma olhada. Sherry? Claire. Estou aqui. Ela correu para o escritório e lá estava Claire, iluminada com um sorriso. Sherry voou nos braços dela, tão feliz em vê-la que quis chorar. Eu estava procurando você, Claire disse, abraçando-a fortemente. Não corra daquele jeito de novo, está bem? Claire se ajoelhou na frente dela, ainda sorrindo. Mas Sherry pôde ver a preocupação em seu olhar. Eu sinto muito, Sherry disse. Eu tive que correr, senão o monstro viria. Como ele se parece? Claire perguntou, apagando o sorriso. Ele é meio vermelho, com garras? Sherry suspirou. Os homens do avesso? Você viu um, não viu? Claire riu, balançando a cabeça. É exatamente o que eu vi. Um homem do avesso. Boa descrição. Claire olhou mais seriamente para Sherry, franzindo. Homens. Existem mais deles? Sim, mas nem se comparam com o monstro. Eu só ouvi uma vez, de costas, e é gigante. Careca? Vestindo um longo casaco? Não. Ele tinha cabelo, cabelo claro. E um de seus braços era todo estragado. Bem mais comprido que o outro. Claire suspirou. Ótimo. Reckon tem algo diferente para cada um. Parece que... Ela segurou a mão de Sherry, esfregando-a. E é mais uma razão para ficar comigo. Você fez um ótimo trabalho cuidando de si mesma. Foi muito corajosa. Mas até acharmos seus pais, é meu dever cuidar de você. E se o monstro vier, eu vou chutar o traseiro dele, tá bom? Sherry riu, surpresa. Ela gostava de Claire, falando para cima com ela. Sherry acenou e Claire esfregou sua mão de novo. Bom, então nós temos zumbis, homens do avesso e um monstro. E um grandão careca. Sherry, você sabe o que aconteceu em Reckon? Como tudo isso começou? Pode dizer qualquer coisa? Pode ser importante. Sherry franziu, pensando. Bom, houve um monte de mortes em maio e junho passado, acho. Umas 10 pessoas foram mortas. Depois as mortes pararam... E algumas semanas atrás alguém foi atacado de novo. Claire acenou. Certo. Mas alguém foi atacado ou... O que a polícia fez? Sherry balançou a cabeça. Eu não sei. Logo depois que aquela garota foi atacada, minha mãe ligou do trabalho muito preocupada. Disse que eu não podia sair de casa. A senhorita Willis, nossa vizinha, veio fazer o jantar para mim e assim soube daquela garota. Mamãe ligou de novo no dia seguinte e me disse que papai e ela estavam presos no laboratório e não voltariam por um tempo. E então, 3 dias atrás, ela pediu que eu viesse para cá. Eu fui ver se a senhora Willis viria comigo. Mas sua casa estava escura e vazia. Acho que as coisas já estão bem ruins. Claire ouvia atentamente. Você ficou sozinha todo esse tempo? Mesmo depois que chegou aqui? Bem, sim. Mas eu sempre fico sozinha. Meus pais são cientistas. Seus trabalhos são importantes e às vezes não podem interrompê-los. Minha mãe sempre diz que eu sou autossuficiente quando quero. Você sabe que tipo de trabalho seus pais fazem? Na Umbrella? Eles fazem curas para as coisas, para doenças. Sherry disse orgulhosa. Eles fazem remédios, soros que hospitais usam. Sherry parou, percebendo que Claire parecia distraída, seu olhar bem distante. Era o olhar que viu muitas vezes nos rostos de seus pais, e significava que não estavam mais ouvindo. Mas assim que parou de falar, Claire voltou para ela, tocando seu ombro. E por algum motivo bobo, aquilo a fez querer chorar novamente. Deve ser porque ela está me ouvindo. Porque ela quer cuidar de mim. Sua mãe está certa, Claire disse gentilmente. Você é muito autossuficiente. E o que fez até agora diz que é muito corajosa também. Isso é bom, porque nós duas precisamos ser fortes para sairmos daqui. Sherry abriu mais os olhos. Como assim? Deixar a delegacia? Mas tem zumbis por toda parte, e eu não sei onde meus pais estão. E se eles precisam de ajuda ou estão me procurando? Meu bem, eu tenho certeza de que eles estão bem. Claire disse rapidamente. Eles ainda devem estar no laboratório, escondidos em segurança, igual você esteve, esperando ajuda para fazer tudo ficar melhor. Você diz matar todo mundo, Sherry disse. Eu tenho 12 anos, sabe? Não sou mais um bebê. Claire sorriu. Desculpe. É, para matar todo mundo, sim. Mas até os homens bons virem, nós ficaremos juntas. E a melhor e mais inteligente coisa a fazer é sair do caminho deles, o mais longe possível. Você tem razão. As ruas não são seguras. Mas quem sabe nós achamos um carro. Claire se levantou e foi até a mesa de Irons, olhando em volta. Talvez chefe Irons tenha deixado as chaves do carro aqui, ou outra arma, algo que possamos usar. Claire viu algo no chão atrás da mesa. Ela se agachou e Sherry foi atrás, tanto para ficar perto quanto para ver o que ela tinha achado. Tem sangue aqui. Claire disse tão baixo que parecia não ter dito nada. E? Claire olhou para a parede, franzindo. Depois voltou para a grande mancha de sangue no chão. Ainda está úmido. Repare como ela é simplesmente cortada. Devia ter mais na parede. Aqui. Ela bateu na parede, ouvindo um som vazio, oco. Tem alguma sala aí atrás? Sherry perguntou. Eu não sei. Parece que sim. Explicaria para onde ele levou... Por onde ele tinha saído antes? Chefe Irons. Claire olhou para Sherry enquanto corria a mão pela parede e empurrando. Sherry... Veja se tem algum botão ou alavanca perto da mesa. Acho que deve estar escondido em algum lugar. Talvez em uma das gavetas. Sherry começou a andar atrás da mesa e tropeçou, seu pé deslizando em algum lápis. Ela se segurou na mesa para recuperar o equilíbrio, mas ainda assim caiu de joelhos. Ai! Claire estava à sua direita, já segurando seus ombros. Você está bem? Estou. Eu só... Ei! Olha! Sherry apontou para um botão sob a mesa, no meio de uma placa de metal. Parecia um interruptor de luz, mas tinha que ser para a porta secreta, ela sabia. Eu achei. Claire viu e apertou, e atrás delas, uma seção da parede deslizou para cima, desaparecendo no teto, e expondo uma outra sala de tijolos. Um frio e úmido ar entrou no escritório. Era uma passagem secreta, igual a dos filmes. Juntas se levantaram e entraram na abertura. Claire segurando Sherry até olhar primeiro. A pequena sala estava vazia. Três paredes de tijolos, chão de madeira e uma grande e antiga grade de elevador na parede da direita, daquelas que abrem para o lado. Nós vamos pegá-lo? Cher perguntou. Ela estava ansiosa e nervosa. Claire pegou sua arma, se agachou para Sherry e sorriu. Mas não era um sorriso feliz, e Sherry já sabia o que ia ouvir. Meu bem, acho que vai ser mais seguro se eu descer e dar uma olhada, e você ficar aqui. Mas você disse que ficaríamos juntas. Você disse que podíamos pegar um carro e fugir. E se um monstro voltar e você não estiver aqui, ou se você morrer? Claire a abraçou, e Sherry quase enjoou de tanta raiva. Ela ia dizer para não se preocupar, que o monstro não vai voltar, que nada ruim ia acontecer, e depois iria embora. Adultos mentirosos. Claire se afastou, tirando o cabelo do rosto de Sherry. Eu não a culpo por estar assustada. Eu também estou. Esta é uma situação ruim, e sinceramente eu não sei o que vai acontecer. Mas eu quero fazer a coisa certa por você. E isso quer dizer que eu não vou levá-la para um lugar onde pode se machucar, ou se eu puder ajudar. Senão, se eu puder ajudar. Sherry guardou as lágrimas e tentou de novo. Mas eu quero ir com você. E se você não voltar? Eu vou voltar, Claire disse. Eu prometo. E se eu não voltar, eu quero que se esconda novamente. Alguém virá ajudar em breve, e vão te achar. Pelo menos estava sendo honesta. Sherry não estava gostando, e não tinha nada que pudesse mudar a decisão de Claire. Poderia agir como um bebê, ou apenas aceitar. Tome cuidado, Claire disse, e abraçou Sherry antes de ficar de pé e ir para o elevador. Ela apertou o botão ao lado da grade, e um leve hum foi ouvido. Depois de alguns segundos, a cabine veio de baixo, parando gentilmente. Claire abriu a grade e entrou, virando para ver Sherry. Fique aqui, querida. Eu voltarei em alguns minutos. Sherry forçou um aceno, e Claire fechou a grade. Ela apertou algo lá dentro e a cabine desceu, seu sorriso saindo de visão, deixando a garota sozinha na fria passagem. Sherry sentou-se no chão empoeirado e abraçou os joelhos. Claire era corajosa e esperta. Ela voltará logo. Ela tem que voltar logo. Eu quero minha mãe. Sherry cochichou, mas ninguém estava lá para ouvir. Ela estava só de novo. Tudo o que menos queria. Mas eu sou forte. Eu sou forte e posso esperar. Ela descansou a bochecha em um joelho, tocando seu colar da sorte, e começou a esperar por Claire. Capítulo 16. Annette Birkin sentou-se na sala de monitoramento, exausta, observando a parede de monitores centrada sobre sua mesa de vigilância. Ela tem estado lá, pelo que parecem, anos, esperando William aparecer, e começou a pensar que não iria. Ela vai esperar mais um pouco, mas se não vê-lo em breve, terá que fazer outra busca. Maldita tecnologia. É um sistema novinho em folha. Tem menos de um mês. 25 telas, com um controle de canais que deveria permiti-la ver cada canto desse laboratório. Um brilhante avanço na segurança, exceto por 11 ainda estarem funcionando, e mais da metade dessas estarem mostrando estática. Das 5 que ainda podia ver claramente, tudo o que via e tinha o que ver estava morto, corpos podres e o ocasional RE3, que comia ou dormia. Lickers. Você o chama de Lickers por causa de suas línguas. Ela achou que tinha passado pelo pior da dor, mas o solitário som de sua voz na fria e cavernosa câmara a fez perceber que não tinha ninguém para responder. Não haverá mais ninguém para responder. William se foi. Se foi, ela estava falando sozinha. Annette abaixou a cabeça na mesa de controle, fechando seus cansados olhos. Pelo menos não haviam mais lágrimas. Ela já tinha despejado um oceano delas desde que a Umbrella veio atrás do D-Virus. Agora só a dor, combinada com fúria pelo que a Umbrella tinha feito. Mais um mês, talvez dois. E nós teríamos dado a eles sem nenhuma força. E o William teria entrado para a comissão de executivos e nós ficaríamos felizes. Todos ficariam. Houve um fraco ruído vindo de um dos monitores. Annette olhou para cima, esperando e tremendo. Mas era só um Licker. Um andar acima, no centro cirúrgico. Ele tinha acordado e caído do teto para jantar um dos técnicos, uivando estupidamente para si mesmo enquanto rasgava o abdômen do corpo. O homem morto parecia ser Don Weller, um dos intermediários do laboratório químico. Ele estava tão mutilado quanto a inumana aparência do RE3 que o comia. Ela observou o Licker se alimentar, olhando para o monitor, mas não o vendo, sua mente pensando no que tinha sobrado para fazer. Ela já tinha apagado todos os computadores e os travado com códigos. O laboratório estava pronto e sua rota de fuga era segura. Só que ela não podia terminar tudo até vê-lo de novo, ver que ele tinha voltado para o laboratório da Umbrella. Destruir o lugar não adiantaria nada se ele não estivesse na zona de explosão. Eles o encontrariam e extrairiam o vírus de seu sangue. Mas a Umbrella não vai consegui-lo. Eu vou morrer antes de deixá-los conseguir. Então, me ajude, Deus. Seu único consolo era que a Umbrella não conseguiria pôr suas mãos gananciosas na síntese de William. E nunca porão. Tudo que foi usado na criação do D-Virus será enterrado sobre toneladas de destroços, junto com William e todos os monstros que eles criaram para a companhia. Depois, ela irá se esconder por um tempo, se recuperar e considerar suas opções, e então venderá o D-Virus para a concorrência. A Umbrella era maior, mas não era a única trabalhando em armas biológicas. Quando a Annette estiver kit com ela, não será mais a maior. A vingança era tudo que tinha restado. Exceto por Sherry. Annette cochichou, e a lembrança de sua jovem filha fez seu coração doer. Desde que Sherry nasceu, Annette quis ter passado mais tempo com ela, se concentrar no bebê ao invés de ser parte do brilhante trabalho de William. Os anos se passaram e as promoções de William continuaram vindo. O trabalho ficou mais interessante e valioso, e apesar de ambos terem prometido fazer um esforço para desenvolver a vida familiar, continuaram adiando. E agora é tarde demais. Nunca seremos uma família, nunca seremos pais juntos. Todo aquele tempo perdido, trabalhando para uma companhia que acabou nos esgotando. Não adianta mais pensar em como teria sido. Tudo o que podia fazer era não deixar a Umbrella tirar mais nada da família Birkin. William se foi, mas ainda tinha Sherry. Essa parte dele continuará. E Annette poderá ser a mãe que deveria ter sido. Claro, ela terá de esperar alguns meses antes de pegar a Sherry, esperar as coisas se acalmarem. Mas a garota ficará bem. Os policiais a levarão para morar com o irmão de William. Ambos... Estava em ambos os testamentos. A não ser que Irons ainda esteja vivo. Aquele gordo ganancioso achará um jeito de estragar até isso. Ela esperava que estivesse morto. Mesmo se não fosse responsável pelo que a Umbrella fez, Brian Irons era nojento e arrogante, com a moral de uma lesma. Depois de anos de lealdade à companhia, foi comprado por míseros $100 mil. Até William, que tinha uma opinião mais baixa sobre o chefe da polícia do que ela, se surpreendeu. Na tela, o RE3 terminou de comer. Tudo o que sobrou do corpo foram as costelas ensanguentadas e a parte de trás do crânio. O Licker saiu de visão, deixando um rastro escuro no chão. Graças ao T-Virus, todas as séries répteis foram eficientes assassinos, apesar dos RE3 terem apresentado falhas. O cérebro exposto era mais óbvio. E também tinha um ridículo alto índice de metabolismo. Mantê-los alimentados foi uma discussão constante. Não é mais problema. Tem vários corpos por aí. Mais cedo ou mais tarde poderão comer algo quente. Annette sentiu falta de energia. Não queria sair da sala. Mas não podia ficar esperando o William aparecer. Ela o ouviu no nível 3 uns 2 dias atrás. Mas não o via há quase 4. Ela não podia ficar esperando. O pessoal da Umbrella já deve estar pensando em como entrar, mesmo com o computador central apagado. Haviam outros modos de passar pelas portas, e William pode ter saído. Não posso mais negar isso, não importa o quanto eu queira. Havia uma fábrica a oeste do laboratório, uma companhia de transporte que foi comprada pela Umbrella, para assegurar que os níveis subterrâneos ficassem secretos. Foi assim que a Umbrella conseguiu construir o complexo sem levantar suspeitas, escondendo equipamentos e materiais nos galpões, e usando a grande plataforma móvel para transportá-los. Apesar das entradas da fábrica ainda estarem fechadas, desde que verificou pela última vez, havia uma possibilidade de que o William possa ter saído. E se chegou na fábrica, podia chegar aos esgotos. Annette esforçou-se para levantar, ignorando as câimbras nas pernas e costas enquanto pegava a arma da mesa. Ela não sabia muito sobre armas, mas aprendeu bem rápido depois que eles vieram pegar o T-Virus, os homens usando máscaras de gás, atirando e correndo. E o William, pobre William, morrendo numa poça de sangue. E eu não vi a seringa antes de ser tarde demais. Ela respirou fundo, tentando esquecer essa terrível memória. Tentando esquecer o incidente que tirou William dela e transformou Raccoon na cidade dos mortos. Isso não importava mais. A jornada à frente não será prazerosa. E ela tinha que se concentrar. Fuja dos RE3, humanos no primeiro e segundo estágio de infecção. Os experimentos de botânica e a série de aracnídeos. Ela podia se deparar com qualquer um deles, sem mencionar o que a Umbrella possa ter enviado. E William, meu marido, meu amado. O primeiro humano portador do D-Virus, que já não é mais humano. Annette estava errada sobre achar que não tinha mais lágrimas. Ela parou no meio da vasta e esterilizada sala, 5 andares sob a superfície de Raccoon, e chorou, perdida, respondendo aos estímulos que nunca sequer tinham tocado a dor de sua solidão. A Umbrella sentirá muito. Uma vez de que William esteja fora do alcance deles, ela destruirá o laboratório, fugirá com o D-Virus, os fará entender como estragaram tudo. E que Deus ajude quem tentar impedi-la.